Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 11 de setembro de 2015. Destaques de hoje. Aloysio Nunes diz que Levi incorre no mesmo erro de soberba de Dilma. Julgamento sobre descriminalização do porte de maconha é suspenso. Cátia Abreu diz ter convicção de que Levi está no caminho certo. Supremo vai julgar financiamento empresarial de campanha política. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Áreas de instabilidade avançam sobre São Paulo e fecham o tempo no Oeste Paulista, provocando chuva forte e volumosa. Entre o norte do estado, oeste de Minas Gerais e norte do Rio, chove a qualquer hora. Demais áreas de São Paulo e entre o Espírito Santo e noroeste de Minas Gerais, chove à tarde. Região Norte, sol forte, calor e tempo firme no centro-sul do Tocantins, no Amapá, no centro-leste de Roraima e no norte do Pará. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte ao amanhecer e há previsão de pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. Previsões para a região Nordeste. Sol forte, calor e tempo firme em grande parte da região. No litoral entre o Rio Grande do Norte, Sergipe, e o oeste do Maranhão, muitas nuvens se formam e chove rápido a partir da tarde. Região Sul, muitas nuvens se formam sobre toda a região. No sul do Rio Grande do Sul, chove a qualquer hora. No norte do Paraná, o tempo fica nublado e chuvoso. Nas demais áreas, pode chover a partir da tarde. Região Centro-Oeste, tempo firme e seco no norte de Goiás. No centro-sul de Goiás, no Distrito Federal e Mato Grosso, sol ao amanhecer e chove de forma isolada entre o final da tarde e a noite. No sul de Mato Grosso do Sul, o tempo fica nublado e chuvoso. No centro-norte faz sol e chove ao longo do dia. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes, logo depois do nosso primeiro intervalo. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo da fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida, como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito não faz as coisas. Eles fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no Unplugged. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Brasil e qualidade são palavras foneticamente diferentes, mas culturalmente semelhantes. No Canal 1, pelas 13 horas, apresentamos-lhe o resultado do empenho da Rádio Estúdio Brasil em não deixar esquecidos os talentos do país de origem. As portas estão abertas de par em par para novos talentos. Conheça-os em Cantores do Brasil. Aos sábados, a partir das 13 horas, com Edelson Moura, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Um dia após a Câmara derrubar a votação do Senado e restituir o financiamento privado de campanhas eleitorais, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação que questiona as doações empresariais. O caso ficou parado durante 1 ano e 5 meses no STF, depois de um pedido de vista de Mendes, em abril de 2014. Causa da repercussão do tema, a presidência do STF incluiu a análise do assunto na pauta da próxima sessão no plenário, na quarta-feira, dia 16. O julgamento já tem 6 votos favoráveis à proibição das doações e 1 pela legalidade do financiamento empresarial. No entanto, a expectativa é de que os ministros que já votaram façam novas considerações. Caso de Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que sinalizou que pode admitir o financiamento de empresas com estabelecimento de limites de doação. Toffoli já votou pela vedação do uso das verbas privadas nas campanhas eleitorais. Novo depoimento complica Valdir Raupe no esquema da Petrobras. Os detalhes com nosso colaborador e repórter Edilson Peroni. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-diretor de óleo e gás da empreiteira Queiroz Galvão, Otton Zanoide de Moraes Filho, ligou doações que alimentaram a campanha do senador Valdir Raupe do PMDB em Rondônia ao doleiro Alberto Youssef, pivô do esquema de corrupção na Petrobras. Cacique do PMDB no Senado, Valdir Raupe passou a ser investigado em inquérito no STF, Supremo Tribunal Federal, depois que 2 delatores da Lava Jato, o próprio Youssef e o ex-diretor Paulo Roberto, afirmaram ter repassado a ele recursos oriundos de desvios em contratos da estatal. A Queiroz Galvão fez 2 doações ao diretório estadual do PMDB de Rondônia, à época presidido por Raupe, o primeiro de 300 mil em 27 de agosto de 2010 e outro de 200 mil 5 dias depois, na reta final da campanha. O diretório injetou 520 mil na campanha de Raupe. Otton Zanoide era o responsável pela elaboração da lista de políticos do PP a serem agraciados com doações da Queiroz Galvão em 2010. Em 15 de maio deste ano, o Executivo disse à Polícia Federal em Brasília que o repasse ao PMDB de Rondônia foi solicitado pelo doleiro Alberto Youssef. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reafirmou nesta quinta-feira achar difícil que o governo consiga aprovar aumento de impostos na Câmara e disse que o brasileiro dificilmente acreditará em tributos provisórios. O brasileiro já tem trauma dos chamados provisórios, que viram definitivos, afirmou citando a CPMF. Não tem credibilidade o governo. Ninguém vai acreditar que ele é transitório. Aqui, acho pouco provável que tenha apoio. Cunha voltou a dizer também que a Câmara não pode ser responsabilizada pelo rebaixamento do grau do investimento no país e afirmou que todos os projetos do pacote de ajuste fiscal foram aprovados. Ninguém pode acusar a Câmara de nada. O governo não fez sua parte, disse Cunha. A Câmara tem que levar um prêmio por votar tudo rapidamente. Cunha afirmou ainda que a partir da semana que vem, a Câmara já passará a restringir o volume de horas extras, acatando medidas propostas pelo primeiro secretário da mesa, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, para que a casa economize. No Rio Grande do Norte, policial civil é preso suspeito de formação de milícia privada e tentativa de homicídio. Os detalhes com Francisco Silva. A Delegacia de Polícia Civil do Ceará Mirim prendeu o agente de Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Rocine Pinheiro dos Santos, 50 anos, na tarde desta quarta-feira, dia 9, em Natal. Ele foi detido em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Ceará Mirim por ser suspeito pela prática dos crimes de peculato, formação de milícia privada e tentativa de homicídio. O pedido de prisão foi feito pela delegada titular da DP de Ceará Mirim, Jamile Alvarenga. A prisão do policial é desdobramento da Operação Tártaro, deflagrada em 7 de agosto, que visava desarticular e prender integrantes de uma empresa ilegal que realizava segurança privada para moradores de Muriú. Tal grupo realizava disparos com armas de fogo e ameaçava moradores que não contratassem os serviços. Além disso, como forma de retaliação, o grupo realizava arrombamento das casas, constituindo dessa forma a prática de milícia privada, relatou a delegada Jamile Alvarenga. No dia da operação, foram presos os primos Paulo Júnior Gomes, 30 anos, e Rafael Gomes da Silva, de 25 anos. Eles foram detidos em cumprimento a mandados de prisão preventiva por serem apontados como autores de uma tentativa de homicídio e participantes da milícia privada. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. E agora, o comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, tem um ditado popular que diz que o sujeito está se fazendo de morto para ganhar terno novo. Penso que posso aplicar isso aos pretensos gestos de minimizar a crise e seus efeitos de parte de algumas personagens do governo, mais especificamente o ex-presidente Lula, Dilma e outros mais. Os líderes na Câmara e no Senado até se compreendem. Afinal, estão ali para defender o seu, qual seja, as benesses que o governo lhes ofereceu e oferece. O presidente Lula desdenha do rebaixamento do Brasil para país sem credibilidade para investimento. No início do seu governo, comemorou a concessão do grau. Hoje, faz de conta que não importa. Na realidade, disfarça. Faz de conta. A presidente Dilma minimiza e tenta achar alguma coisa para responder. Acena com a tal reforma ministerial e medidas de contenção de gastos. Para arrecadar, continua pensando em aumentar impostos. Os juros dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida também vão aumentar. Como consequência dos desmandos, a mesma agência retirou o selo de boa pagadora da Petrobras. E assim, o que estava ruim vai ficando cada vez pior.

Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A União Europeia e Cuba concluíram em Havana a quinta rodada de negociações para normalizar as relações bilaterais com avanços em comércio e cooperação. Os dois países persistiram em enfoques diferentes em direitos humanos, informou a delegação cubana. Hoje de manhã vai ser fechada a quinta rodada entre Cuba e União Europeia para a conclusão de um acordo de diálogo político e cooperação. Já damos por concluída a parte relacionada ao comércio, disse à imprensa o chefe negociador cubano, o vice-chanceler Abelardo Moreno. Moreno explicou que nesta rodada, iniciada na quarta-feira, não houve desacordos entre as partes, e sim enfoques diferentes sobre direitos humanos e outros temas. Ele anunciou que as partes voltarão a negociar em novembro em Bruxelas. Uma menina mexicana de 8 anos, que sofre até 400 ataques epiléticos diários, pode ser a primeira pessoa no México a usar um medicamento à base de maconha. Depois que o governo se comprometeu, na última terça-feira, a fazer uma exceção à proibição, a Secretaria de Saúde anunciou em comunicado que ajudará na importação de um óleo à base de maconha, que teria a propriedade de aliviar os ataques epiléticos. Estamos felizes, disse a AFP, o pai da menina, Raul Elizalde, após se reunir na terça-feira com a direção da Comissão para a Proteção de Riscos Sanitários, a agência governamental que regula tais importações. O medicamento é nossa última esperança, contou Elizalde, que trava uma grande batalha ao lado da esposa para encontrar todas as alternativas existentes para curar a filha. A minoria do Partido Democrata no Senado americano conseguiu evitar nesta quinta-feira um esforço republicano para minar o acordo nuclear com o Irã, dando ao presidente Barack Obama uma valiosa vitória em política externa. Em uma votação de procedimento, os senadores conseguiram evitar, por 58 votos contra 42, a aprovação da resolução de desaprovação do acordo firmado em julho passado. O mínimo necessário para que o texto passasse era de 60 votos. A menos de 5 meses do início das primárias presidenciais americanas, a democrata Hillary Clinton continua caindo nas pesquisas de opinião, enquanto o magnata Donald Trump consolidou-se na preferência dos republicanos, segundo pesquisas divulgadas nesta quinta-feira. O milionário, homem de negócios e magnata do setor imobiliário não para de bater recordes e aparece com 32% das intenções de voto em uma nova pesquisa da emissora CNN. Seu avanço é muito superior à margem de erro da pesquisa, mais 4,5 pontos, mais ou menos. É o primeiro republicano a superar a barreira dos 30% na disputa eleitoral. Trump ganhou 8 pontos na pesquisa desde agosto e praticamente triplicou o apoio obtido desde que lançou sua campanha em junho. Sua preferência é irrefutável diante dos outros 16 candidatos declarados. Ele é seguido de outro outsider do sistema político, o neurocirurgião aposentado Ben Carson, que com sua amabilidade e fé religiosa vem seduzindo cada vez mais eleitores conservadores, aumentando 10 pontos para 19%. Este é o Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, voltaremos com as últimas notícias do dia. Agora sim! Senti firmeza, pessoal! Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza! Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Nós somos Antena Web. Ver, ouvir, falar, tocar, cheirar, sentir. A Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, presente em evento de novas filiações ao PSDB em São Paulo, afirmou nesta quinta-feira que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, incorre no mesmo erro de soberba da presidente Dilma Rousseff. Segundo o senador, Levy envia sugestões ao Congresso sem se preocupar com a oposição. É como se a oposição não existisse. Ele disse que a oposição tem quadros qualificados e ideais e está disposta ao diálogo sobre o ajuste fiscal necessário para equilibrar as contas públicas do país. Ele falou também que o rebaixamento no rating pela Standard & Poor's nesta quarta-feira demonstra o derretimento do governo, mas evitou avaliar se o risco de impeachment aumentou depois de antes de ontem. Apesar de não se comprometer com a probabilidade de um afastamento de Dilma, Aloysio disse que, do ponto de vista jurídico, há base para o impeachment, sim, mas que falta ambiente político para isso. Apesar da perda do grau de investimento pelo país, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou nesta quinta-feira ter a convicção de que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está no caminho certo. É um ministro que admiro profundamente, disse no Rio de Janeiro, onde assinou um convênio com o governo do estado. O PMDB nunca se negou a ajudar o país e tenho certeza de que não vai ser nesta hora que vai negar ajuda, disse a ministra. A ministra e senadora eleita pelo PMDB tem defendido a elevação do chamado Imposto do Combustível, a CID, atendendo a uma reivindicação do setor sucroalcooleiro. A posição é oposta à dominante no partido, que vem pressionando o governo por mais cortes de gastos. 3 dias após a reunião de líderes e governadores do partido, entretanto, a ministra baixou o tom ao falar do tema impostos. A presidente Dilma Rousseff está tentando reintegrar o PSC à cobalida base de seu governo. A petista reuniu-se com o presidente da legenda, Pastor Everaldo, na quarta-feira, no Palácio do Planalto, para quebrar o gelo, segundo relatos de participantes do encontro. O partido chegou a dar sustentação ao primeiro governo de Dilma. Everaldo foi adversário de Dilma na disputa pela presidência no ano passado e estava mais ligado a outro candidato, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas. Na semana passada, o pastor Everaldo encontrou-se com o assessor especial da petista Giles Azevedo. Na terça-feira, o encontro foi com a própria presidente e durou 40 minutos. Além dos dois, participaram Giles e ainda o líder do PSC na Câmara, André Moura, de Sergipe. Hemofilia. Promotor de justiça se diz preocupado com o tratamento oferecido pelo SUS. Direto da Rádio Câmara, Pedro Campos traz os detalhes. O promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Jairo Bizol, lamenta que os recursos federais destinados à saúde estejam diminuindo de forma progressiva. O promotor participou nesta quinta-feira de audiência pública da Comissão de Seguridade Social que discutiu os problemas da hemofilia no Brasil. Bizol se preocupa que a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia Hemobras não tenha condições financeiras de cumprir acordos comerciais com o laboratório francês de biotecnologia, o que pode prejudicar a transferência de tecnologia já acordada entre as partes e que está prevista para ser concretizada em 2022. Outra preocupação de Jairo Bizol é que o tratamento de hemofilia oferecido pelo Sistema Único de Saúde não é padronizado no país, o que possibilita a muitos brasileiros entrarem com ações na justiça exigindo acesso ao tratamento. Na visão do promotor, isso ocorre principalmente pelo fato da saúde nunca ter estado entre as prioridades de qualquer governo brasileiro. A judicialização é um problema. Eu diria que é um mal, mas é um mal necessário, não é? É um mal necessário. Realmente, a judicialização é produto da não efetivação da política. Ela é um desdobramento da não efetivação da política. E a não efetivação da política não é um desdobramento da vontade do Ministério da Saúde. Pelo contrário, é dessa equação que a gente tem acompanhado nos 20 anos de SUS, 20 e tantos anos de SUS, 20 e tantos anos de SUS, o Ministério da Saúde é a força não hegemônica. Em contrapartida, o coordenador-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, João Paulo Araújo, ressaltou que o país teve grandes avanços na oferta de medicamentos para a hemofilia e que para o ano que vem a oferta será ainda maior, mesmo com os cortes orçamentários que a saúde brasileira vem sofrendo. O deputado Paulo Folletto, do PSB Capixaba, que solicitou a realização da audiência pública, se mostrou otimista quanto aos desdobramentos futuros do tratamento de hemofilia. Nós colocamos a comissão como ponto de convergência de todos os atores. Quem tem queixa e quem tem solução para o problema. Esperamos que daqui para frente a gente inaugure um novo patamar de relacionamento entre os atores para que nós possamos diminuir os problemas. Foi acordado durante a audiência que a Comissão de Seguridade Social vai visitar as instalações da Hemobras em Brasília para ver de perto o trabalho da estatal. A comissão volta a se reunir na próxima terça-feira para discutir a descriminalização do uso e da posse de maconha para consumo próprio. Da Rádio Câmara de Brasília, Pedro Campos. CRE vai debater os 25 anos do Mercosul e o futuro do bloco regional. Repórter Nara Ferreira, direto do Senado. O pedido para audiência pública foi apresentado pelo senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, que presidiu a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na legislatura passada. O Mercosul completa 25 anos em 2016 e, para o senador, é preciso discutir as dificuldades que o bloco tem enfrentado. Entre os desafios, Ferraço citou a ampliação do comércio e a livre circulação de bens e serviços, barrados, na opinião do senador, principalmente pela Argentina. Ele destacou que o Mercosul representa hoje apenas 8,6% do intercâmbio comercial do Brasil no mundo e tem servido para atrapalhar o país na busca de acordos com outros países. O senador lembrou que a parceria comercial no Pacífico está avançando, enquanto no Atlântico perde vigor. Da forma que está, nós estamos acabando com o Mercosul. A mim fica evidente que o Mercosul não tem futuro se continuar como está, porque nós não saímos do lugar. Fato objetivo é que nesses anos todos o Mercosul não conseguiu se conectar com o mundo. A impressão que passa é que nós estamos olhando pelo retrovisor e não pelo para-brisa, como se o mundo fosse aguardar pelo Brasil, e o mundo não está aguardando pelo Brasil. Os convidados e a data para a audiência serão ainda definidos pelos senadores da comissão. Da Rádio Senado, Nara Ferreira. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira, tenham todos um ótimo final de semana. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.